pra machucar, apenas pra entender. Desculpe, não quero arriscar. Amor é fácil achar, ninguém tem pra vender. É tão estranho andar nas ruas. A garota do outdoor também traz lembranças suas. Isso tudo é diferente. Tenho medo inconsequente desse amor. E pra falar a verdade, nunca quis estar no meio de um romance que não vai durar. O fogo da paixão é bom, mas toda vez apaga. Oh, oh, oh. E pra falar a verdade, nunca quis estar tão longe, tão distante de te encontrar. Não quero esse desejo, mas é que os seus também traz lembranças suas. Isso tudo é diferente. Tenho medo inconsequente desse amor. E pra falar a verdade, nunca quis estar no meio de um romance que não vai durar. O fogo da paixão é bom, mas toda vez apaga. Oh, oh, oh. E pra falar a verdade, nunca quis estar tão longe, mas é que o seu beijo me faz descontrolar. E pra falar a verdade, nunca quis estar no meio de um romance que não vai durar. O fogo da paixão é bom, mas toda vez apaga. Te contar não é pra machucar, apenas pra entender. TargetW.com, a referência para o mundo. Target Rádios, a maior, melhor e mais ouvida rede de rádios. Por aqui, Juliana Fernanda com o Arena Sertaneja, apresentando as 15 músicas sertanejas mais executadas no Brasil na semana. E na 12ª colocação, acompanhamos João Bosco e Vinícius, Descontrolar. Número 13, Bruno e Marrone, Eu Não Vou Aceitar. Posto de número 14, para César Menotti e Fabiano, Estressada. E no 15º lugar da parada sertaneja da semana, apresentamos Janaína, Borogodó. Daqui a pouco continua o Arena Sertaneja. E enquanto você aguarda aqui na sua rádio favorita, acesse targetw.com, portal que é referência para o mundo. Por aqui, Juliana Fernanda, e já já voltamos. Estamos apresentando Arena Sertaneja, as melhores do mundo sertanejo, desfilando na rede Target Radios. Rede Internacional Target Radios, referência para o mundo. De segunda a sexta-feira, a Antena Best dá das 10 mais do dia do nosso top oficial. Top 10, as mais ouvidas em todo o mundo. Top 10, Antena Web, de segunda a sexta-feira, das 16 às 16h40, na tua Antena Best. Alinhas? Top 40 Brasil. Top 40 Brasil. Todos os domingos às 3 da tarde, a Antena Best apresenta as 40 músicas mais rodadas no Brasil. Fica a par das novidades e dos maiores sucessos da atualidade deste país tropical. Do Brasil para o mundo. Top 40 Brasil. Aos domingos às 3 da tarde, na Best. Alinhas? Brasil! Brasil.